É certo que vem a partir tudo que não me faz andar, crescer ou sorrir. É certo que vem a partir tudo que não me traz a paz pra ser feliz. Veja como o céu é bom, de notas tristes vem. Insiste até eu mudar o tom. Veja como o céu é bom, do meu silêncio fez dele um lindo som. Aprendi que acerto quando deixo ir pra ganhar o que o céu guardou.